Pra ver as novinhas sentando e analisa. Pra ver como o bumbum tá ganhando. Observa. Pra ver as novinhas dançando e analisa. Pra ver qual bumbum tá ganhando. Morena com bumbum jogando. Lourinha com bumbum girando. Ruivinha com bumbum quicando. Mulata bumbum rebolando. Japinha dançando, oh. Então vai rolar a competição das meninas pra mexer. Todas as betas são bem-vindas. Joga, joga, joga que tu tá tão linda. Então joga o rabetão no pai, quer pita. Morena com bumbum jogando. Lourinha com bumbum girando. Ruivinha com bumbum que mulata bumbum rebolando. Japinha dançando. Observa, pra ver as novinhas sentando e analisa. Pra ver qual bumbum tá ganhando. Observa, pra ver as novinhas dançando e analisa. Pra ver qual bumbum tá ganhando. Morena com bumbum jogando. Lourinha com bumbum girando. Ruivinha com bumbum quicando. Mulata bumbum rebolando. Japinha dançando, oh. Então vai rolar a competição das meninas pra mexer. Todas as betas são bem-vindas. Joga, joga, joga que tu tá tão linda. Então joga o rabetão no pai, quer pita. Morena com bumbum jogando. Lourinha com bumbum girando. Ruivinha com bumbum que mulata bumbum rebolando. Japinha dançando.